da macumba, mais um dia amanhece. Faço o sinal da cruz na minha prece. Sou mais um sobrevivente, rapaz comum. Aqui é mó veneno, deixou falha, vacilou, bum. O assunto rotineiro persiste em ser o mesmo. Quem matou, quem morreu, quem continua preso. Só na balada, acabando sua vida. Sempre com álcool, maconha, crack e cocaína. Tô pregando a paz, chegando na moral. Estilo radical foi a saída e tal. O fim do vício, perigo pra sociedade. Revolução mental, o 5-7 invade. Tô longe do sistema, eu sei o que ele quer. Não vou deixar operar meu QI, não sou mané. Eu uso a mente, verídico relato. Polícia usa o canhão, vacilou, um abraço. Chega de morte, mano, descer a sepultura. Vida de cão, só loucura, truta. Se segura, moleque antes dos 15 querendo se montar. Correria direto, só se atrasar e pá. Mete o revólver na febre, faz o boi gelar. É dessa forma que o sistema quer nos enquadrar. Aí maluco, ser esperto não é ser ladrão. Até as últimas consequências eu prego a paz então. Fiz a minha cara aqui, sem meter os calos. Fiz a minha cara aqui. A noite vem chegando e nada foi mudando. Nas esquinas várias sombras, bolando planos. Esquema de chacina, paranoia talvez. Se acabando na cachaça ou colocando no tambor. Seis, viatura rondando na favela. Será que alguém deu guela? Pé de break são vários, não só na cela. Nas ruas vários, pode acreditar. Dando fale consegue escapar. Caralho, que raiva da porra eu tenho de pilantra. Ainda tem mano que deixa colar na banca. Canalha acende o pavio querendo ver o fim. É, mas com certeza seu fim tá por vir. Desgosto pra sua mãe, maltrata sua filha. Quando tá louco espanca, isso virou rotina. Assopra a tabela na cara do pivete. Na favela é um dois, a tentação pro clique-clec. Na vida louca você é ou não é, cê meio termo. Se pagar farofa, pagar o preço. Escuta só, pou, pou, o que aconteceu? Aí Betão, vieram ligar que mais um patife morreu. O nóia que desanda, atrasa o irmão. Setor sul, seu destino, sete palmos do chão. Ser esperto, mano, não é ser ladrão. Até as últimas consequências, prego a paz então. Minha cara aqui, sem meter os calos. Se liga só, imagina uma pá de filho nascendo no meio da guerrilha. Não vou pegar um oitão, colocar na cintura. Dá tiro, maluco, na viatura. Que fita é essa? Ainda eu não tô chapando. O barato é louco, mas eu tenho outros planos. Só que minha situação tá precária. Hoje eu estou aqui, amanhã posso tá na vala. Se não for sujeito homem na corrida. Não sou guerreiro do demônio, sou soldado da periferia. Sem armamento pesado, nem carro importado. Aqui o crime é o rap, meu poder de disparo. Sempre o QI 100% na hora do exemplo. Porque se escorregar vai ser a hora do arrebento. Neguinho não tem dó quando vem te pegar. Coronhada na testa, isso se não te apertar. Tapa nas costas, te chama de irmão. Traíra de sangue bom, te leva pro caixão. A tentação que o demônio guiou. Eu não vou ser um traidor. Bolinho podre na banca, cadê a consideração? Fala mal do maluco, depois chama de irmão. Tem vários canalhas aí, pode botar uma fé. Fique fora do esquema, não seja mais um mané. Fiz a minha cara aqui, sem meter os calos. Fiz a minha cara aqui. minha cara aqui, sem meter os canos.